Bom dia, Mazuti. Bom dia, gente amiga. Lá vai uma historinha. Depois de uma grande enchente, um leão, o rei das selvas, viu-se ilhado. O rio subiu de nível e deixou o leão sem saída. E pior, o leão não sabia nadar. E o rio continuava subindo, e o leão ficou diante de duas opções. Ou se atirava no rio e nadava até a margem, ou ficava ali e morreria afogado. Decidiu, deu uma urrada e mergulhou na água. Acontece que leão não sabe nadar. Começou a se afogar. Voltou para a ilha, que já havia diminuído mais ainda de tamanho. Exausto, deixou para descansar, já pensando no fim trágico que teria. Foi quando ouviu uma voz. Era o rio falando com ele. Leão, ouça meu conselho. Nunca lute contra aquilo que não está presente. Cautelosamente, ele olhou para os lados e realmente nada viu. Então perguntou ao rio: o que não está presente? E o rio respondeu: o seu inimigo não está aqui. Assim como você é um leão, eu sou apenas um rio. Ao ouvir isso, o leão pensou, e já mais calmo, começou a examinar melhor o rio. E logo identificou um ponto em que a correnteza empurrava as coisas para o outro lado da margem. Entrou na água e conseguiu boiar até o outro lado. Gente, nós somos, ou o que nós queremos ser, pela nossa força de vontade, obstinação inteligente, perseverança, suor, inspiração e fé, ou nós somos o que os outros desejam que nós sejamos, aceitando os condicionamentos a nós impostos, na aceitação das cantilenas, na aceitação das mentiras, das enrolações, acreditando em tudo sem passar pelo crivo crítico e reflexivo daqueles que nos passam essas verdades, entre aspas. Se você acredita, então vira verdade. Quantas vezes você já ouviu: eu sou assim mesmo, ou é, as coisas são assim mesmo? Esses pensamentos, na realidade, estão dizendo que isso é o que acreditamos como verdade para nós. E geralmente, aquilo em que acreditamos não passa da opinião dos outros que nos deixamos levar. Deixe-me perguntar-lhe: você é daquelas pessoas que acordam, veem que está chovendo e dizem: que dia miserável? Não é um dia miserável coisa alguma. Olha aquele sabiá no galho debaixo da chuva e cantando. É apenas um dia molhado. Se usarmos as roupas adequadas e mudarmos nossa atitude, podemos nos divertir bastante num dia chuvoso. É só acreditar que é uma bênção. Agora, se você acreditar que os dias de chuva são miseráveis, sempre receberemos a chuva de mau humor. Lutaremos contra o dia com irritação, deixando de aproveitar o prazer de um dia chuvoso. Que tal uma chuva no telhado? Molhando as plantas, regando a folhagem, o bolinho de chuva à tarde, a roda de chimarrão com pedaço de rapadura de Santo Antônio, e vendo a água rolar pelo riozinho formado na sarjeta. Não existe bom ou mau tempo. Existe somente o clima e a forma como reagimos ao dia. Se queremos uma vida alegre, precisamos ter pensamentos alegres. Se queremos uma vida próspera, precisamos ter pensamentos de prosperidade, pensamentos positivos. Se queremos uma vida com amor, precisamos ter pensamentos de amor. Tudo o que enviamos para o exterior, mental ou verbalmente, voltará a nós numa forma igual. Cuidado com seus pensamentos, eles se transformam em palavras. Cuidado com suas palavras, elas se transformam em ações. Cuidado com suas ações, elas se transformam em hábitos. Cuidado com seus hábitos, eles moldam o seu caráter. Cuidado com seu caráter, ele controla o seu destino e determina o teu caminhar e o teu futuro. Faça do dia de hoje, mesmo que a chuva venha, um dia positivo na tua jornada. E não se deixe engambelar. Quem faz o teu caminho são teus próprios passos. E você é quem decide cada passo. Então tá, três abraços, tchau! Imagine that.